Salvador, boa, TAM 3197, ponto de espera 22, pronto. Aí, TAM 3197, autorizado alinhar e decolar, pista 28, vento 220 graus, 07 nós. Alinha decolada 28, TAM 3197. Salvador, muito boa noite, é o Zero do One Alpha Heavy. Comece no hotel, we are descending level 162. É Portugal Zero to One Alpha, Skulk Identification. Descent flight level 050 via EP to level QNH1014. Identity, clear down flight level 50, and clear to proceed EP to arrival QNH1014, Portugal. Zero to one TAM 3197, decolado aos 31, chame controle 119.8. Chamando controle, TAM 3197, boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, TAM 3197, cruzamos 1500 pés de direção. TAM 3197, contato radar da decolagem, suba para o nível 340 via Sanvo 1, cancelada a restrição de uma centena na subida. 340, sem restrição, TAM 3197. TAM 3197, voe direto a Leda. Na presente Leda, 3197. Tá 3197, informa que a parceira vai necessitar a curva à esquerda, desvio de formação. Tente, tá 3197, será coordenado para o centro. Muito obrigado. No momento precisamos 6 mil pés. Sim, está 3197, confirma por quantas milhas? Em princípio, aproximadamente 80 milhas. Gente, o TAM 3197. 3197. Portugal Zero to an Alpha Fly Direct Usan Position 10,000 feet, 1H1013. Cleared ILS, extra, ILS Zulu Runway 28 report established. Okay, proceed from now on direct to Zan. Descending, clear to descend 2000 feet, KNH1013. Clear for LS approach runway 28. We will call you when established after Canova 021 Alpha. Channel 021 Alpha request heading 23225 to avoid weather for the next 20 nautical miles. Portugal 021 Alpha approved deviation after back on track, report established. Okay, after deviation, please to proceed direct to Uzan once more. And we will call you established on ILS from right to right at Alpha 021 Alpha. Roger. Tá, 3197, mantendo o dirigir, chame agora o centro Recife, na frequência 125.1, na perna 123.8. Boa noite, Oxené 63, 013, informação hotel, cruza 220. Oxené 63, boa noite, essa identificação, desse nível de voo 050, via chegada e pitch. Via chegada e pitch, a possibilidade de execução do DLS X-Ray da 28? Aguarde. Pitch, Oxenem 6303? Oxenem 6303, autorizado voar na proa de pitch. De pitch, 6303. Então, 3197 na escuta do controle. We are established only on localizer, not on ILS. Would you complete the approach and the contact tower frequency 118.905? 118.905, FGL 021 off, 1830 again. Controle 6303, poderíamos executar o LS X-ray da 28? Afirmativo, o CM6303 está autorizado o procedimento LS X-Ray vai na proa de Serravito 363 e descida para 2500 PSR, ou seja, altímetro 9094. 9094, descida para 2500 PSR, proa do Serravito 363, o CM6303. Foxtrot 1 Alpha, still inside. Foxtrot 1 Alpha, have inside, clear to land 1828, wings 210 degrees, 06 knots. Runway 28 wet. Please land runway 28 to Foxtrot 1 Alpha. Oceania 303, desvio esquerda, formação, proa 220 a princípio. Teve desvio, Oceania 303, reporte quando possível, reaproa a Serra Vita 363. Reportar proa do Serra Vita 363, proa 3. Tchau, tudo bom. Top, obrigado. Airport 1 0 2 Alpha, the ground at 490, taxi by your first left, taxi Charlie, and then taxi via Alpha, stand by before April 1, contact ground, control 121, that's Manila. Airport 1 0 2 1 Alpha, we'll vacate first left via Charlie, then approaching Alpha, we'll contact ground 129. Oi, Salvador, boa noite, azul 2781, ponto espera 28, pronto. Azul 2781, aprovando Lima, mantém pista 28. Ali mantém na 28, 2781. Só pra ver o Tino Alpha, tá lagando? Só pra ver o Tino Alpha, tá lagando? Ok, disregard the first instruction, taxi on the circus, via taxi Charlie and India. April 1 and 2 stand 07. Understood by a Bravo. Then India, April 1, stand number 7, Delta 2 now. Azul 2781, pista 28, decolagem autorizado, vento 00 graus, 08 nós. Autorizado, decolagem, pista 28, azul 2781. As 1781 no decolagem 53, chame controle de saúde 19-80, Babu. Confia para chamar o controle em 19-8? Afirma, 1781 no decolagem 53. Gente. Tá roxando na 6310, chama táxi? Decolou, Elefa 9. 2781, boa noite, contato radar decolagem, suba via Elefa 1 para nível de voo 160. Elefa 1, 160 na ascensão, 2781. Via Juliette Alfa, táxi até o ponto de espera da Gulf, chama para a decolagem 28. Táxi autorizado, Juliette Alfa na Gulf, chama pronto, 6310. Boa noite, Salvador, boa noite, Oceania 6303. 6303, boa noite, altímetro 0-4, continua a aproximação, reporte visual com campo. Condições agora visuais nos mínimos, 1500 com 5000, sem chuva, a pista permanece molhada. Oceania 6303. 7-6-3-1-3. Avistou a 2 milhas do 6303. Gente, o Xenai 6303, tráfego avistado, pista 28, pouso autorizado, vento 210 graus, 08 nós. Azul 4298, boa noite, acione identificação, desse mantenha nível de voo 120 via chegada de PIP 1. Identifica, acione 20 via chegada de PIP 1. A inserção caso autorize a renave da AD2. Gente, aguarde. Azul 4298, confirme. Deseja o procedimento RNAV ou o final do procedimento e ele é sexuado, a pista 28? RNAV. Gente. 4298, autorizado Vana Prod, Serra Vitor 362. Vana Serra Vitor 362, azul 42 na viagem. 3 solo, aos 58, táxi via Eco, Alfa, chama a Juliette. Eco, Alfa, antes da Juliette, vai chamar 63, Vana 3, você escuta? Afirmo, mantenha a minha escuta até o corte, portão previsto ao 612. Espera da 28, pronto, Janeiro 6310. É 6310, autorizar a linha e manter o pista 28. A linha mantém pista 28, Janeiro 6310. Juliette, 6303. Janeiro 6303, autorizado, Juliette, 0612. Juliette, direto 612, grato, 6303. Chené 6310, pista 28, decolagem autorizado, vento 200 graus, 07 nós. Autorizando a decolagem, pista 28, Chené 6310. 298, reautorizado, descida nível de voo 050. É o 050, azul 42, falei. Então, 3605, reautorizado, descida nível de voo 060. 060, só 3605. Gona 096, portão 5. Coordenação aqui, equipe de solo após passagem do Airbus da Avianca. Parque Andro 612, está ali, chama o táxi. Coordenação após a Avianca 612, está autorizado, chama o táxi. Gona 096. Chené 6310, decolado 02, chame controle Salvador 198, bom voo. Controle Salvador 198, Chené 6310, obrigado, boa noite. Chené 6310, boa noite, contato na decolagem, suba via Arão para nível de voo 350. Aron 350, Chanel 6310. Confirmar se a pista ainda continua molhada? Aguarde. Que aeronave do modulo? É o azul 4298. Agora Jesus, iremos para na 4. 78, eu não chamo em 198. Azul 4298, a sua informa que a pista continua molhada. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, Azul 2795, com a formação Índia. Azul 2795, boa noite, oceano identificação. Está em contato com a da 67 milha setor nordeste de Salvador, vai cumprir o adianto para interceptar a chegada e pitch, reposta no nível de descida. Por adianto, para a chegada e pitch, vou marcar para a descida 2795. Azul 6310, poderia levar a presente na Flor de Aracaju? Seu nome é 3090, aguarde coordenação com o centro de Recife. Agora. Usado procedimento para Azul 4298? Azul 4298, deixa 2500, pede, está autorizado o procedimento da aeronave pista 28, reporte na final Azul 4298. 2500, informará a final estabilizada Azul 4298. Seu nome é 3090, centro solicita que o senhor mantenha o perfil de saída. Iremos manter, 6310. E 305, vai na proa de Tepipe. Tepipe, tá, 3305. Não. América, tem que fugir agora. Vai, M3 10 controle? Prossiga. Chamei a 310 após Aron, você está autorizado o voo na proa do Romeu Fox 018. Após Aron, autorizado o voo do Romeu Fox Trot 018, chamei 6310. Yeah, this is information India. Call me ready to copy flight plan to Miami. We're ready, sir. America 230, cleared from Salvador to Miami Airport, flight level 340 via flight plan route, departure runway 28, after departure right turn, normal departure landing transition, call code 5176. Salvador Departure 119-80. Mais de 2209 para sequenciamento, é o número 3 na aproximação. Positivo 10070, vamos manter 229 na descida, 12795. 28 now. Ok, sir, 1828. Então, 3305, reutilizado descida para 3.000 pés, ajuste de altímetro na 0-4. 3.000-0-4, tá, 3305. Juliette Alfa, chama para subir na minha escuta na 096. Juliette Alfa, direito, Juliette Alfa, na sua escuta, chama na 096. Sete, oito, um, no chame centro Recife, em 126.0, caso negativo, 128.8. 260 em caso de backup 288. Obrigado, Azul 2781, boa noite. Bom voo. Channel 6310, chame centro Recife, 126.85, caso negativo, 126.45. 126.85, caso negativo, 126.45, Channel 6310, boa. Estabilizado, Azul 4298. Azul 4298, complete o procedimento. RNAV, chame seu R1 no 8.95. 8.95, bora. Torre de Salvador, muito boa noite. Azul 4298. Azul 4298, continua a aproximação, guarda de pista 28 livre, altímetro 0.94. 0.94, está guardando pista livre, 4298. O Azul 2795. Prossiga, Azul 2795. Quer confirmar a pista 22 com o procedimento para pouso? Para o ILS voa. Positivo. TAM 3305, desça 2000 pés, está autorizado, final do procedimento, ILS voa para a pista 28. Reporte interceptando o curso localizador. Ok, 2000, portaria localizador, TAM 3305. Azul 2795, desça para 3000 pés, ajuste de altímetro no 0.94. 3014, 2795. Azul 4298, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 062 a nós. A Infraero acaba de fazer a inspeção na pista, com a repórter pista molhada, sem pulsos. Ciente, livre pouso, Azul 429. Na sua identificação, está autorizada a chegada TPIP 1 no Vânia Pro de Momba e desça para nível de voo 120. 120, ainda em Vânia Pro de Momba. A possibilidade de direção do RNAV para a pista, do LS para a pista 28, ou GLS. Negativo, Gol 908, aguarda autorização para o procedimento LS X-Ray. Ok, Vânia. Antigo 908 ondas. TAM 3305, couve na proa 330 para interceptar o curso localizador, repasse interceptando. Estrela proa 330, estaria interceptando TAM 3305. Estou localizador, TAM 3305. TAM 3305, comparar o tio final do procedimento ILS Zulu e chame torre 1 no 8.95. 8.95, TAM 3305. Azul 2795, na proa de usando, está 2000 pés, está autorizado o final do procedimento ILS Zulu. Para a pista 28, reposta receptor no curso do localizador. Usando 2.000 pés, formaremos no curso do voar, que é o 2.795. 35974, confirma sua velocidade indicada. Agora 285. Gente, voo 9081, não confirma ainda quantas milhas no desvio. Agora, nesse momento, retomando a proa de Pompa 9081. Gente, é autorizado voar na proa de Oprim, é o número 4 na aproximação. Gente, voo 9081. Sou restaurador, boa noite, 3305, tá 2 milhas do Índia Lima Romeu 67. Gente, tá 3305, antes da aproximação, aguarde, pista 28 livre, informa 37 da Gol alinhado, tá presente a relógio. Gente, 3305. Luna 096, pista 28, decolagem autorizada, vento 200 graus, 062 a nós. Autorizado, 0096. Azul 4298, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 01. Via Alfa e Juliette, portão 01, Azul 4298, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, eu chamei 6303. Descida nível de voo 050. 5974, desça para 3.000 pés, ó. Deixa de altitude, estou na 013. Autorizado 3.974. Ficha 28, pouso autorizado. Vento 200 graus 05, nós. Livre pouso na 28-3305. Luna 096 decolado aos 16, chame o controle de Salvador 198, bom voo. 198, bom voo. 098. Luna 096, boa noite, contatada na decolagem, suba via Momo para nível de voo 370. Momo 370, via 9096. Salvador, Rio 5974, vai manter a proa 2400, está informação. Qual é a nave que modulou para o controle? É o Rio 5974, vai manter a 230 para evitar formações. Gente, do GG, Rio 5974. O 908 Ona também modulou, solicitando a restrição bomba da Flavio. O 908 Ona cancelado as restrições. Agora 0050, livre das restrições, 908 Ona. Controle Salvador, bom 096, possível na Pro de Frontier. Bom 1096, vou inicialmente para o de código, aguardando combinação com o Sandra. Aguardando o bom 096. E 5974, confirme quantas milhas na proa. Mais 15 milhas vão nessa proa. 5974, agora a proa 220. Gente, e 5974, repete quando possível a proa usando para o final do procedimento TLS Zulu. Mais 15 milhas e estaremos prontos para a proa usando. 5974. O 9096 submantém a nível de voo 350 na proa de Fruti. 350 Fruti, voo no 096. 10-05-3-0. Confirma, mantém a mistura do teu corte. Ok. autorizado o localizador, azul 2795. Azul 2795, completo final do procedimento LS Zulu e chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, boa noite. Em Salvador, azul 2795. Azul 2795, boa noite, altímetro 093. Tráfego avistado, pista 28, pouso autorizado, vento 200 graus, 04 nós. Sobre pouso, azul 2795, 1013. 4305, estou revoltando. Confirma. O senhor pode informar qual é a condição presente da pista, se encontra-se uma olhada? Ah, negativo, a pista está úmida. Ok, grato. Azul 2795, copiou o companheiro da TAM? Positivo, obrigado, irmão. Bom pouso. O 9081, não confirma sua velocidade indicada? Agora 240 nós. A gente reduz a 220 nós para sequenciamento. Ok, reduzindo 220 nós, do 9081. Rio 5974 do localizador, do 28. Cliente, a voz para chamar a torre, confirme está mantendo 060? O 9096, chame centro Recife, 126 decimal 85, caso negativo 125 decimal 45. 126 decimal 85, voo 9081, tráfego que procede para a aeronave agora a posição de 11 horas, afastado em 8 milhas com 200 de ground speed, reduza para 200 nós o gol 9081, desça para 2500 pés. E o 5974, passando dos anos, chame torre 1 no 8, decimal 95. 118, 95. 1974. O 908 1 está autorizado, final do procedimento, ele é X-ray, reposta estabilizando o curso localizador. Matheus, reportará estabilizado, ele é X-ray, o 908 1. Tá. Rio 5974, boa noite. Ajuste de altímetro na 013, tráfego já avistado, pouso autorizado na 28, vento 210 graus, 07 nós. A última aeronave reportou pista 28 úmida. Autorizado a um pouso na 22, 5974.